aí, selva de concreto e aço. Cada dia matando um novo leão de aço. Cegos que te cegam, te jogam na escuridão. Laço, desprezo a palavra, mergulham na perdição. Fica ligado, pobre é o diabo, não tem tentação. A cada dia matando um novo leão de aço. Cegos que te cegam, te jogam na escuridão. Laço, desprezo a palavra, mergulham na perdição. Fica ligado, pobre é o diabo, não tem tentação. A luz à lua, vou te rolê na rua. A verdade é dura, nua e crua. Realmente assusta, como sempre continua. Noia na fissura, fuma pedra furta. Rádio, tênis, blusa, tromba, viatura. Leva surra, língua não se cura. Noites na madruga, solitárias sombras despidas e nuas, ruas escuras. Becos, vielas, larões de disparo levam vidas. Lá se vão elas. Rage na vaidade, vento uma humildade tola. Sendo fiel ao patrão e chorar sua coroa. Fazendo corre, levantando uma grana. Pitas a preço de banana. Dinheiro fácil, levam famílias pro espaço. Só Deus pra dar conta do recado. Levanta a cabeça, corra, mas corra pro lado contrário. Deus te leva pra cima. No círculo do vício, no sentido rumo ao precipício. A cada dia matando um novo leão de aço. Cegos que te cegam, te jogam na escuridão. Laço, desprezo a palavra, mergulham na perdição. Fica ligado, pobre é o diabo, não tem tentação. A cada dia matando um novo leão de aço. Cegos que te cegam, te jogam na escuridão. Laço, desprezo a palavra, mergulham na perdição. Fica ligado, pobre é o diabo, não tem tentação. E meias trevas que seduzem e te faz um bode expiatório. Sorriso cronometrado, transe hipnótico. Te faz cego, lesado e sem propósito. Passos rotatórios, cárceres e óbitos. A iniquidade é vazia, cria um mundo ilusório. Abre os olhos, pois abismos são confundidos com pódio. Não existe código secreto pra redenção. Se arrependa aqui e lá, os anjos arquitetam sua mansão. Sem débito nem crédito, é de graça. Então abraça, lave a alma, escute a palavra que cura e restaura. Sua filha e sua casa, você foi comprado com sangue, choro, dor e não com prata. Não fique na lama, não pisque pra grana. Se ligue em quem trama, convites pra cama. Vigie com a fama que o coração diga pra mente. Não fique insana, mesmo em mundo de ódio, ainda assim existe quem ama. A cada dia matando um novo leão de aço. Cegos que te cegam, te jogam na escuridão. Laço, desprezo a palavra, mergulham na perdição. Fica ligado, pobre é o diabo, não tem tentação. A cada dia matando um novo leão de aço. Cegos que te cegam, te jogam na escuridão. Laço, desprezo a palavra, mergulham na perdição. Fica ligado, pobre é o diabo, não tem tentação.